Sessão 3 de A Noite na Taverna, Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Paola Lucero. A Noite na Taverna, Contos Fantásticos, de Álvares de Azevedo. Bertrand. But why should I for others groan when none will sign for me? Shield Arnold E. Um outro conviva se levantou. Era uma cabeça ruiva, uma tez branca, uma daquelas criaturas flegmáticas que não hesitarão ao tropeçar num cadáver para ter mão de um fim. Esvaziou o copo cheio de vinho e, com a barba nas mãos alvas, com os olhos de verde mar fixos, falou: Sabeis, uma mulher levou-me à perdição. Foi ela quem me queimou a fronte nas orgias e desbotou-me os lábios no ardor dos vinhos e na moleza de seus beijos. Quem me fez devassar pálido as longas noites de insônia nas mesas do jogo e na doidice dos abraços convulsos com ela me apertava o seio. Foi ela, vós sabeis, quem me fez num dia ter 3 duelos com os meus 3 melhores amigos, abrir 3 túmulos àqueles que mais me amavam na vida e depois sentir-me só e abandonado no mundo, como a infanticida que matou seu filho ou aquele mouro infeliz junto à sua Desdemona pálida. Pois bem, vou contar-vos uma história que começa pela lembrança desta mulher. Havia em Cadiz uma donzela, linda, daquele moreno das andaluzas, que não havê-las sob as franjas da mantilha acetinada, com as plantas mimosas, as mãos de alabastro, os olhos que brilham e os lábios de rosas de Alexandria, sem delirar sonhos delas por longas noites ardentes. Andaluzas, sois muito belas. Se o vinho, se as noites de vossa terra, o luar de vossas noites, vossas flores, vossos perfumes são doces, são puros, são embriagadores, vós ainda o sois mais. Oh, por esse civar aeito de gozos, de uma existência fogosa, nunca pude esquecer-vos. Senhores, aí temos vinho de Espanha. Enchei os copos à saúde das espanholas. Amei muito essa moça. Chamava-se Ângela. Quando eu estava decidido a casar-me com ela, quando após das longas noites perdidas ao relento a espreitar-lhe da sombra um aceno, um adeus, uma flor, quando após tanto desejo e tanta esperança eu servi-lhe o primeiro beijo, tive de partir de Espanha para Dinamarca, onde me chamava meu pai. Foi uma noite de soluços e lágrimas, de choros e de esperanças, de beijos e promessas, de amor, de voluptuosidade no presente e de sonhos no futuro. Parti. 2 anos depois foi que voltei. Quando entrei na casa de meu pai, ele estava moribundo. Ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me. Pôs as mãos na minha cabeça, banhou-me a fronte de lágrimas. Eram as últimas. Depois deixou-se cair, pôs as mãos no peito e com os olhos em mim murmurou: Deus! A voz sufocou-se-lhe na garganta. Todos choravam. Eu também chorava, mas era de saudades de Ângela. Logo que pude reduzir minha fortuna a dinheiro, coloquei-a no Banco de Hamburgo e parti para a Espanha. Quando voltei, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, o meu amor não morreu, nem o dela. Muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas, de saudades e beijos, de sonhos e maldições, para nos esquecermos um do outro. Uma noite, dois vultos alvejavam nas sombras de um jardim. As folhas tremiam ao ondear de um vestido. As brisas soluçavam aos soluços de dois amantes. E o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno deles, era ainda mais doce, perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas de sonhos de fogo, e quão breve passaram. Depois dessa noite, seguiu-se outra, outra e muitas noites as folhas sussurravam ao roçar de um passo misterioso, e o vento se embriagou de deleite nas nossas frontes pálidas. Mas um dia o marido soube tudo, quis representar de Otelo com ela, doido. Era alta noite, eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela, com os pés nus e vestido solto, o cabelo desengrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subimos. Passei a minha mão, molhada pela dela, por seus lábios. Tinha sabor a sangue. Sangue, Ângela! De quem é esse sangue? A espanhola sacudiu seus longos cabelos negros e riu-se. Entramos numa sala. Ela foi buscar uma luz e deixou-me no escuro. Procurei, tacteando, um lugar para assentar-me. Toquei numa mesa, mas ao passar-lhe a mão, sentia-a banhada de umidade. Além, senti uma cabeça fria, como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado. Era uma estátua de gesso lavada em sangue. Sobre o peito do assassinado estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos. Estava morta também. O sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai. Vês, Bertrand? Esse era o meu presente. Agora será negro e embora. Um sonho do meu passado. Sou tua e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem, tudo está pronto. Fujamos. A nós o futuro. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era uma viagem sem fim. Ângela vestira-se de homem. Era um formoso mancebo. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas da orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa, fumava como uma sultana, montava a cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Quando o vapor dos licores me ardia a fronte, ela me repousava em seus joelhos, tomava um bandolim e me cantava as modas da sua terra. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites, sim, eram belas. Um dia ela partiu. Partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimados dos seus e o coração cheios do germe de vícios que ela aí lançara. Partiu, mas a sua lembrança ficou como o fantasma de um mau anjo perto de meu leito. Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias, um espadachim terrível e sem coração. Uma noite, eu caíra ebrio às portas de um palácio, os cavalos de uma carruagem pisaram-me ao passar e partiram-me a cabeça, de encontro à lágrima. Aiudiram-me desse palácio, depois amaram-me. A família era um nobre velho e viúvo e uma beleza peregrina de 18 anos. Não era amor, de certo, o que eu sentia por ela. Não sei o que foi. Era uma fatalidade infernal. A pobre inocente amou-me, e eu, recebido como hóspede de Deus sob o teto do velho fidalgo, desonrei-lhe a filha, roubei-a, fugi com ela. E o velho teve de chorar suas cãs manchadas na desonra de sua filha, sem poder vingar-se. Depois enjoei-me dessa mulher. A saciedade é um tédio terrível. Uma noite que eu jogava com Siegfried, o pirata, depois de perder as últimas joias dela, vendia. A moça envenenou Siegfried logo na primeira noite e afogou-se. Eis aí quem eu sou. Se quisesse contar-vos longas histórias do meu viver, vossas vigílias correriam breves demais. Um dia era na Itália, saciado de vinho e mulheres, eu ia suicidar-me. A noite era escura e eu chegara à sua praia. Subi um rochedo, daí a minha última voz foi uma blasfêmia. O meu último adeus, uma maldição. O meu último, digo mal, porque senti-me erguido nas águas pelos cabelos. Então, na vertigem do afogo, o anhelo da vida acordou-se em mim. A princípio tinha sido uma cegueira, uma nuvem ante meus olhos, como aos daquele que labuta nas trevas. A sede da vida veio ardente. Apertei aquele que socorria. Fiz tanto, em uma palavra, que, sem querê-lo, matei-o. Cansado do esforço, desmaiei. Quando recobrei os sentidos, estava num escaler de marinheiros que remavam mar em fora. Aí soube eu que meu Salvador tinha morrido afogado por minha culpa. Era uma sina e negra. E por isso ri-me. Ri-me enquanto os filhos do mar choravam. Chegamos a uma corveta que estava erguendo a âncora. O comandante era um belo homem. Pelas faces vermelhas caíam-lhe os crespos e louros cabelos, onde a velhice alvejava algumas cãs. Ele perguntou-me: Quem és? Um desgraçado que não pode viver na terra e não deixaram morrer no mar. Queres, pois, viver a bordo? Ao menos que não prefirais atirar-me ao mar. Não o faria. Tens uma bela figura. Levar-te-ei comigo. Servirás. Servir? E ri-me. Depois respondi-lhe frio. Deixai que me atire ao mar. Não queres servir? Queres então viajar de braços cruzados? Não. Quando for a hora da manobra, dormirei. Mas quando vier a hora do combate, ninguém será mais valente do que eu. Muito bem. Gosto de ti, disse o velho lobo do mar. Agora que estamos conhecidos, diz-me teu nome e tua história. Meu nome é Bertrand. Minha história? Escutai. O passado é um túmulo. Perguntai ao sepulcro a história do cadáver. Ele guarda o segredo. Dir-vos-á apenas que tem no seio um corpo que se corrompe. Lerei sobre a lousa um nome, e não mais. O comandante franziu as sobrancelhas e passou adiante para comandar a manobra. O comandante trazia a bordo uma bela moça, criatura pálida, parecera a um poeta o anjo da esperança adormecendo, esquecido entre as ondas. Os marinheiros a respeitavam. Quando pelas noites de lua ela repousava o braço na almofada e a face na mão, aqueles que passavam junto dela se descobriam respeitosos. Nunca ninguém lhe vira olhares de orgulho, nem lhe ouvira palavras de cólera. Era uma santa. Era a mulher do comandante. Entre aquele homem brutal e valente, rei bravo no alto mar, esposado como os doges de Veneza ao Adriático, a sua gárrida corveta, entre aquele homem, pois, e aquela Madonna, havia um amor de homem como o palpita o peito que longas noites abriu-se às luas do oceano solitário, que adormeceu pensando nela, ao frio das vagas e ao calor dos trópicos, que suspirou nas horas de quarto, alta noite, na morada do navio, lembrando-a nos nevoeiros da cerração, nas nuvens da tarde. Pobres doidos, parece que esses homens amam muito. A bordo, ouvia muitos marinheiros seus amores singelos. Eram moças louras da Bretanha e da Normandia. Ou alguma espanhola de cabelos negros vista ao passar, sentada na praia com sua cesta de flores, ou adormecidas entre os laranjais cheirosos, ou dançando fandango lascivo nos bailes ao relento. Ouve-as junto a mim, muitas faces ásperas e tostadas ao sol do mar, que se banharam de lágrimas. Voltemos à história. O comandante a estremecia como um louco, um pouco menos que a sua honra, um pouco mais que sua corveta. E ela, no meio de sua melancolia, de sua tristeza e sua palidez, ela sorria às vezes quando cismava sozinha. Mas era um sorrir tão triste que doía, coitada. Um poeta a amaria de joelhos. Uma noite, de certo, eu estava ébrio. Fiz-lhe uns versos. Na lânguida poesia eu derramara uma essência preciosa e límpida que ainda não se poluíra no mundo. Bofe que chorei quando fiz esses versos. Um dia, meses depois, li-os, ri-me deles e de mim, e atirei-os ao mar. Era a última folha da minha virgindade que lançava o esquecimento. Agora, enchei os copos. O que vou dizer-vos é negro. É uma lembrança horrível, como os pesadelos no oceano. Com suas lágrimas, com seus sorrisos, com seus olhos úmidos e seios entumecidos de suspiros, aquela mulher me enlouquecia às noites. Era como uma vida nova que nascia cheia de desejos, quando eu cria que todos eles eram mortos como crianças afogadas em sangue ao nascer. Amei-a. Por que dizer-vos mais? Ela amou-me também. Uma vez a lua ia límpida e serena sobre as águas. As nuvens eram brancas como um véu recamado de pérolas da noite. O vento cantava nas cordas. Bebi-lhe na pureza desse luar, ao fresco dessa noite, mil beijos nas faces molhadas de lágrimas, como se bebe orvalho de um lírio cheio. Aquele seio palpitante, o contorno acetinado, apertei-o sobre mim. O comandante dormia. Uma vez, ao madrugar, o gagueiro assinalou um navio. Meia hora depois, desconfiou que era um pirata. Chegávamos cada vez mais perto. Um tiro de pólvora seca da corveta reclamou a bandeira. Não responderam. Deu-se segundo. Nada. Então um tiro de bala foi cair nas águas do barco desconhecido como uma luva de duelo. O barco, que até então tinha seguido o rumo oposto ao nosso e vinha à proa contra nossa proa, virou de bordo e apresentou no seu flanco enfumaçado. Um relâmpago correu nas baterias do pirata. Um estrondo seguiu-se e uma nuvem de balas veio morrer perto da corveta. Ela não dormia. Virou de bordo. Os navios ficaram lado a lado. À descarga do navio de guerra, o pirata estremeceu como se quisesse ir a pique. O pirata fugia. A corveta deu-lhe caça. As descargas trocaram-se então mais fortes de ambos os lados. Enfim, o pirata pareceu ceder. Atracaram-se os dois navios como para uma luta. A corveta vomitou sua gente a bordo do inimigo. O combate tornou-se sanguento. Era um matadouro. O chão do navio escorregava de tanto sangue. O mar ansiava cheio de espumas ao boiar de tantos cadáveres. Nesta ocasião, viu-se uma fumaça que subia do porão. O pirata deitara fogo no paiol. Apenas a corveta, por uma manobra atrevida, pôde afastar-se do perigo, mas a explosão fez-lhe grandes estragos. Alguns minutos depois, o barco do pirata voou pelos ares. Era uma cena pavorosa ver entre aquela fogueira de chamas, ao estrondo da pólvora, ao reverberar deslumbrador do fogo nas águas, os homens arrojados ao ar irem cair no oceano. Uns, a meio queimados, se atiravam à água, outros, com os membros espolados e a pele a despegar-se-lhe do corpo, nadavam ainda entre dores horríveis e morriam torcendo-se em maldições. A uma légua da cena do combate havia uma praia brávia cortada de rochedos. Aí se salvaram os piratas que puderam fugir. E nesse tempo, enquanto o comandante se batia como um bravo, eu o desonrava como um covarde. Não sei como se passou todo o tempo que decorreu depois. Foi uma visão de gozos malditos. Eram os amores de Satã e de Eloa, da morte e da vida, num leito do mar. Quando acordei um dia desse sonho, o navio tinha encalhado num banco de areia. O ranger da quilha a morder na areia gelou a todos. Meu despertar foi a um grito de agonia. Olá, mulher, taverneira maldita! Não vês que o vinho acabou-se? Depois foi um quadro horrível. Éramos nós numa jangada, no meio do mar. Vós que lestes o Dom João, que fizestes, talvez, daquele veneno a vossa Bíblia, que dormistes às noites da saciedade, como eu, com a face sobre ele, e com os olhos ainda fitos nele, vistes tanta vez amanhecer, sabeis quanto secoa de horror aqueles homens atirados ao mar, num mar sem horizonte, ao balouço das águas que parecem sufocar sem escárnio na mudez fria de uma fatalidade. Uma noite, a tempestade veio. Apenas houve tempo de amarrar nossas munições. Fora Mister ver o oceano bramindo no escuro como um bando de leões com fome para saber o que é uma borrasca. Fora Mister vê-la de uma jangada à luz da tempestade, as blasfêmias dos que não creem e maldizem, as lágrimas dos que esperam e desesperam, aos soluços dos que tremem e tiritam de susto como aquele que bate à porta do nada. E eu ria. Era como o gênio do cepticismo naquele deserto. Cada vaga que varria nossas tábuas escozidas arrastava um homem, mas cada vaga que me rugia aos pés parecia respeitar-me. Era um oceano como aquele de fogo onde caíram os anjos perdidos de Milton, o cego, quando eles passavam cortando a nado. As águas do pântano de lava se apertavam. A morte era para os filhos de Deus, não para o bastardo do mal. Toda aquela noite passeia com a mulher do comandante nos braços. Era em mim o terrível, aquele que se consumava entre um descrito e uma mulher pálida que enlouquecia. O tâmalo era o oceano. A espuma das vagas era a seda que nos alcatifava o leito. Em meio daquele concerto de uivos que nos ia ao pé, os gemidos nos sufocavam e nós rolávamos abraçados, atados a um cabo da jangada, por sobre tábuas. Quando a aurora veio, restávamos cinco: eu, a mulher do comandante, ele e dois marinheiros. Alguns dias comemos umas bolachas repassadas de salsugem da água do mar. Depois, tudo o que houve de mais horrível se passou. Por que empalidece, Sofiere? A vida é assim, tu sabes como eu o sei. O que é, homem? É a espuma que ferve hoje na torrente e amanhã desmaia. Alguma coisa de louco e movediço como a vaga, de fatal como um sepulcro. O que é a existência? Na mocidade, é o caleidoscópio das ilusões. Vive-se então na seiva do futuro. Depois envelhecemos. Quando chegamos aos 30 anos e o suor das agonias nos grisalhou os cabelos antes do tempo, e murcharam como nossas faces as nossas esperanças. Oscilamos entre o passado visionário e este amanhã do velho, gelado e ermo. Depois, como um cadáver que se banha antes de dar à sepultura, miséria, loucura. Muito bem, miséria e loucura, interrompeu uma voz. O homem que falara era um velho. A fronte se lhe descalvara e longas e fundas rugas a sulcavam. Eram as ondas que o vento da velhice lhe cavara no mar da vida. Sob espessas sobrancelhas grisalhas, lampejavam-lhe olhos pardos e um espesso bigode lhe cobria parte dos lábios. Trazia um gabão negro e roto, e um manto desbotado, da mesma cor, lhe caía dos ombros. Quem és, velho? Perguntou o narrador. Passava lá fora, a chuva caía a cântaros, a tempestade era medonha. Entrei. Boa noite, senhores. Se houver mais uma taça na vossa mesa, enchei-a até as bordas e beberei convosco. Quem és? Quem eu sou? Na verdade, fora difícil dizê-lo. Corri muito mundo, a cada instante mudando de nome e de vida. Fui poeta e como poeta cantei. Fui soldado, banhei minha fronte juvenil nos últimos raios de sol da Águia de Waterloo. Apertei no fogo da batalha a mão do homem do século. Bebi numa taverna com Boccace, o português. Ajoelhei-me na Itália sobre o túmulo de Dante. Eu fui à Grécia para sonhar como Byron naquele túmulo das glórias do passado. Quem eu sou? Fui um poeta aos 20 anos, um libertino aos 30, sou um vagabundo sem pátria e sem crenças aos 40. Sentei-me à sombra de todos os céus, beijei lábios de mulheres de todos os países e de todo esse peregrinar só trouxe duas lembranças. O amor de mulher que morreu nos meus braços na primeira noite de embriaguez e de febre, e uma agonia de poeta. Dela tem uma rosa murcha e a fita que prendia seus cabelos. Dele, olhai. O velho tirou de um bolso um embrulho. Era um lenço vermelho em involucro. Desataram-no. Dentro estava uma caveira. Uma caveira! Gritaram em torno. És um profanador de sepulturas? Olha, moço, se entendes a ciência de Gal e Spuzien, diz-me pela protuberância dessa fronte e pelas bossas dessa cabeça quem podia ser esse homem. Talvez um poeta, talvez um louco. Muito bem, adivinhastes, só errastes, não dizendo que talvez ambas as coisas há um tempo. Seneca o disse, a poesia é insânia. Talvez o gênio seja uma alucinação e o entusiasmo precise na embriaguez para escrever o hino sanguinário e fervoroso de Rouget de Isle, ou para, na criação do painel medonho do Cristo morto de Rubem, estudar a corrupção no cadáver. Na vida misteriosa de Dante, nas orgias de Marwy, no peregrinar de Byron, havia uma sombra da doença do Anleto? Quem sabe? Mas a que vem tudo isso? Não bradastes, miséria e loucura? Vós, almas, onde talvez borbulha o sopro de Deus, cérebros que a luz divina do gênio esclarecia, e que o vinho enchia de vapores e a saciedade de escárnios, enchei as taças até a borda, enchei-as e bebei, bebei a lembrança do cérebro que ardeu nesse crânio, da alma que aí habitou, do poeta, louco, Werner, e eu bradarei ainda uma vez, miséria e loucura. O velho esvaziou o copo, embuçou-se e saiu. Bertrand continuou a sua história. Eu vos dizia que ia passar-se uma coisa horrível. Não haviam mais alimentos, e no homem despertava a voz do instinto. Das entranhas que tinham fome, que podiam seu cervo, como cão do matadouro, fosse embora sangue. A fome, a sede, tudo quanto há de mais horrível. Na verdade, senhores, o homem é uma criatura perfeita, estatuário sublime. Deus esgotou no talhar desse mármore todo seu esmero. Prometeu divino encheu-lhe o crânio protuberante da luz do gênio. Ergueu-o pela mão, mostrou-lhe o mundo do alto da montanha, como Satã, 40 séculos depois, o fez a Cristo. E disse-lhe, vê, tudo isso é belo, vales e montes, águas do mar que espumam, folhas das florestas que tremem e sussurram como as asas dos meus anjos. Tudo isso é teu. Fiz-te o mundo belo no véu purpúreo do crepúsculo. Dourei-te aos raios de minha face. Ei-lo, o rei da terra, banha a fronte olímpica nessas brisas, nesse orvalho, na espuma dessas cataratas. Sonha como a noite, canta como os anjos, dorme entre as flores. Olha, entre as folhas floridas do vale, dorme uma criatura branca como o véu das minhas virgens, loura como a do reflexo das minhas nuvens, harmoniosa como as aragens do céu nos arvoredos da terra. É tua, acorda-a, e ela te amará. No seio dela, nas ondas daquele cabelo, afoga-te como o sol entre vapores. Rei no peito dela, rei na terra, vive de amor e crença, de poesia e de beleza. Levanta-te, vai e serás feliz. Tudo isso é belo, sim, mas é a ironia mais amarga, a decepção mais árida de todas as ironias e de todas as decepções. Tudo isso se apaga adiante de dois factos muito prosaicos, a fome e a sede. O gênio, a águia altiva que se perde nas nuvens, que se aguenta no eflúvio da luz mais ardente do sol, cair assim com as asas torpes e verminosas no lodo das charnecas? Poeta, por que no meio do arroubo mais sublime do espírito, uma voz sarcástica e mefistofélica te brada, meu Faust, ilusões? A realidade é a matéria. Deus escreveu, Havaíne na fronte de sua criatura, Dom João. Por que choras esse beijo morno da ideia que desmaia-te nos braços? A prostituta vender-te-o-á amanhã mais que madores, miséria. E dizer que tudo o que há de mais divino no homem, de mais santo e perfumado na alma, se infunde no lodo da realidade, se revolve no charco e acha ainda uma convulsão ínfame para dizer, sou feliz. Isso tudo, senhores, para dizer-vos uma coisa muito simples, um facto velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio, a antropofagia. 2 dias depois de acabados os alimentos, restavam 3 pessoas, eu, o comandante e ela. Eram três figuras mais lentas como o cadáver, cujos peitos nus arquejavam com a agonia, cujos olhares fundos e sombrios se injetavam de sangue com a loucura. Ouso do mar, não quero dizer a voz da natureza física, o brado do egoísmo do homem, manda a morte de um para a vida de todos. Tiramos a sorte. O comandante teve por lei morrer. Então, o instinto de vida se lhe despertou ainda. Por um dia mais de existência, mais um dia de fome e sede, de leito úmido e varrido pelos ventos frios do norte, mais umas horas mortas de blasfêmias e de agonias, de esperança e desespero, de orações e descrença, de febre e de ânsia, o homem ajoelhou, chorou, gemeu a meus pés. Olhai, dizia o miserável, esperemos até amanhã. Deus terá compaixão de nós, por vossa mãe, pelas entranhas de vossa mãe. Por Deus, se ele existe, deixai-me ainda viver. Oh, a esperança é, pois, como uma parasita que morde e despedaça o tronco. Mas quando ele cai, quando morre e apodrece, ainda o aperta em seus convulsos braços. Esperar, quando o vento do mar assolta as ondas, quando a espuma do oceano vos lava o corpo lívido e nu, quando o horizonte é deserto e sem termo, e as velas que braqueiam ao longe parecem fugir. Pobre louco! Eu ri-me do velho, tinha as entranhas em fogo. Morrer hoje, amanhã ou depois, tudo me era indiferente, mas hoje eu tinha fome. E ri-me porque tinha fome. O velho lembrou-me que me acolhera a seu bordo, por piedade. Lembrou-me que me amava e uma torrente de soluços e lágrimas afogava o bravo que nunca empalidecera diante da morte. Parece que a morte no oceano é terrível para os outros homens. Quando o sangue lhes salpica as faces, lhes ensopa as mãos, correm à morte como um rio ao mar, como a cascavel ao fogo. Mas assim, no deserto, nas águas, eles tremem-na. Tremem diante dessa caveira fria da morte. Eu ri-me porque tinha fome. Então o homem ergueu-se. A fúria se levantou nele como a última agonia. Cambaleava e um suor frio lhe corria no peito descarnado. Apertou-me nos meus braços amarelentos e lutamos ambos corpo a corpo, peito a peito, pé por pé, por um dia de miséria. A lua, amarelada, erguia sua face desbotada, como uma meretriz cansada de uma noite de devassidão. O céu escuro parecia zombar desses dois moribundos que lutavam por uma hora de agonia. O valente do combate desfalecia. Caiu, pus-lhe o pé na garganta, sufoquei-o e expirou. Não cobrais o rosto com as mãos, fareis o mesmo. Aquele cadáver foi o nosso alimento por 2 dias. Depois as aves do mar já baixavam para partilhar minha presa, e às minhas noites pacientas, uma sombra vinha reclamar sua ração de carne humana. Lancei os restos ao mar. Eu e a mulher do comandante passamos 2 dias sem comer nem beber. Então ela propôs-me morrer comigo. Eu disse-lhe que sim. Esse dia foi a última agonia do amor que nos queimava. Gastámo-lo em convulsões, para sentir ainda o mel fresco da voluptuosidade banhar nos seus lábios. Era o gozo febril que podem ter duas criaturas em delírio de morte. Quando me soltei dos braços dela, a fraqueza a fazia desvairar. O delírio tornava-se mais longo, debruçava-se nas ondas e bebia a água salgada, e oferecia-me nas mãos pálidas, dizendo que era vinho. As gargalhadas frias vinham mais de entuviada. Estava louca. Não dormi, não podia dormir. Uma modorra ardente me fervia as pálpebras. O hálito do meu peito parecia fogo. Meus lábios secos e estalados apenas se orvalhavam de sangue. Tinha febre no cérebro e meu estômago tinha fome. Tinha fome como a fera. Apertei-a nos meus braços, oprimi-lhe nos beiços a minha boca em fogo. Apertei-a convulsivo, sufoquei-a. Ela era ainda tão bela. Não sei que delírio estranho se apoderou de mim. Uma vertigem me rodeava. O mar parecia rir de mim e rodava em torno. espumante e esverdeado como um sorvedouro. As nuvens pairavam correndo e pareciam filtrar sangue negro. O vento que me passava nos cabelos murmurava uma lembrança. De repente, senti-me só. Uma onda me arrebatara o cadáver. Eu a vi boiar pálida com suas roupas brancas, seminua, com os cabelos banhados de água. Eu via erguer-se na espuma das vagas, desaparecer e boiar de novo. Depois não a distingui mais. Era como a espuma das vagas, como um lençol lançado nas águas. Quantas horas, quantos dias passei naquela modorra, nem eu sei. Quando acordei desse pesadelo do homem desperto, estava a bordo de um navio. Era o brig inglês Swallow que me salvara. Olá, taverneira, bastarda de Tatã. Não vês que tenho sede e as garrafas estão secas? Secas como tuas faces e como nossas gargantas? Fim da sessão 3.